Está internado em estado gravíssimo no pronto-socorro do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, mais uma vítima de acidente de trânsito. Foi na noite de sexta-feira, por volta de 23 horas, quando PMs e socorristas do SIAT foram chamados para a Rua Golfinhos, esquina com Rua Prata, no Parque Ouro Verde. O atendimento era para uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta. A Yamaha YBR Factor 125 com placa de Foz do Iguaçu era pilotada por Johnson de Andrade Marques. Um Ford Belina com placas da cidade de Joinville, Santa Catarina, estava envolvido no acidente. Os socorristas deram atendimento a Johnson de Andrade Marques e levaram-no para o pronto-socorro do Hospital Municipal com traumatismo crânioencefálico. O médico de plantão informou que o caso é grave e a vítima corre risco de morte. O condutor da Belina foi orientado a permanecer no local até a chegada da equipe do pelotão de trânsito do 14º BPM. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.